Sente autorizado Campinas pela... Aliás, 340 Upper Whisky 58, decola da 10, curva direita, gole Gonze 19, decimal 35, e o controle, o transponder 5472. Certo, reporte pronto, portão 9, o 3835. Cortará, obrigado, 3835. Salvador, clearance. Black Tiger, this is Avianca Brazil 63, turn 1, over. 6321, that information, I'm at 2 cop, Brasilia. I have a Charlie waiting for 6321. Okay, information now is Delta. Gonna copy Delta 6321. 3217, pronto a cópia? Ah, confirma aqui, pronto a cópia. 3217, autorizado com FINS, nível 340. Aerovia Upper Whisky 58. Decolagem 1-0, curva direita. Saída Gole Gonza, controle 1935, transponder 5503. Informativo autorizado 340 para Confins, via Upper Whisky 58, decola na pista 1-0, curva direita, perfil da Gole Gonza. Aciona 5503 e o controle 1-9-35, da 3217. 3217, correção, nível autorizado é o 360. Informativo, 360. Correto, reporte pronto, portão 2. Deixa eu informar. Avianca 6321, are you ready to copy? Ready to copy, 6321. 6321, clear to Brasília, flight level 380, aeroia Pezulu 17. Airborne runway 10, then right turn, gole departure, or field transition. Salvador departure on frequency 119.35, and call code is 5501. That's Charlie, we are clear to Brazil level 380 via Brazil 17, departure for one 10, and right turning call with departure of its transition. Departure frequency 1935 and it's called 5501, 6321. Com o campo ali. Boa tarde, Gol 925, autorizado pouso na pista 10. O vento é de 110 graus com 10 nós, primeiros 90 metros indisponíveis. Tá ciente dos primeiros 90 indisponíveis, tem livre pouso na 10. Gol 1925. 01, call me back, we had a gate 01. Call me back, gate 01, 6321. Chegou no 3996, reduza para 1180 nós, número 3 para o pouso. Gol no 396, reautorizado 3.000 pés, ajuste no 0, 1 no 1. 3.000 no 0 no 1, 396. 3567, atingindo 060. Gol no 396, novo limite, a radial 290 Salvador. Limite é da radial 290. 3567, subvetoração direita para o A240, limite localizador. Direita 240, limitado localizador, 3567. Ponto para a tem um campo à vista. Gol no 755, complete final R-Nave, chame torre 118, decimal 6. 18675. pro A1 ou 30? Direito ou 30, igual 396. Então 3567, desça para o nível 050. 050, 356. Curva à esquerda para o A210. Então 3567, esquerda para o A210, limite permanece. Esquerda 210, 3567. Estrela Salvador, boa tarde, Papa Romeu Serra November Vitor, ciente da informação Delta. Papa Romeu Serra November Vitor, aciona identificação, chegada a man, desce ao nível 050. Identificou, desce até 050 na AMAN, Serra November Vitor. Então 3567, desça para 3 mil pés, ajuste no 011, reduza para 180 nós, número 3 para o pouso. 3000 no 011, sim, já reduzindo, então 3567. Aproximação para 1-0, aguarde pista livre. Aguardar 755. Oi, mais um comando, Fernando Cronos, para o 725. Boa, via Alfa, reporta em Juliette. Alfa chamando seu Juliette. Tango Eco Zulu Novemba, desça para 1500 pés, ingresso no corredor Caixa Pregos, reporte para ingresso no corredor Vera Cruz. Eco Zulu Novemba. Novemba, tá passando Caixa Pregos. A possibilidade de manter 3000 para 5000? Eco Zulu Novemba, solicita mudança de planos. Eco Zulu Novemba. Sul para o nível 040, plano modificado aos 19 na cor de TAP. Estabilizado no gol no 390. Gol no 396, completo final, chame torre 118 a 6. 186, boa tarde. 3567 para o localizador, esquerda para o 130, desça para 2 mil pés, ajuste no 011. Autorizado, final ILS XS1 Glide, reporte estabilizado. Gente, reporte estabilizado 357. 542 está travado, descida ao nível de voo 110 na chegada a mão. Salvador, boa tarde, gol no 396, passa Simbra, baixado, travado, visual com a pista. Continue a aproximação, aguarde pista livre, 100 graus, com 11 nós ao vento no 396. 96 na escuta. Papatango, Golf Mike Alpha, assinado 5200. Batango Golf, Mike Alpha, mantém nível 090, aguarde sua descida. Semana chegada é a boa? Vou na praia de Bonf para interceptar a chegada a Bonf, para Batango Golf, Mike Alpha. Praia de Bonf, Golf, Mike Alpha. Papa Romeu, Serra, November, Vito, desça para 3 mil pés, ajuste no 011. 3 mil pés, desce, 110, 111, ajuste, Serra, November, Vito. Controle, boa tarde, gol 395, formação Delta. Gol no 395, assinou identificação, autorizado de chegada Mari, desceu nível 050. Esse confio da Mari, autorizado 50, 1395. Papatã, Tango Golf Mike Alpha. Ah, escuta. Confirme o indicativo da chamada. Papa Tango Golf Mike Alpha. Afirmativo, Golf Mike Alpha. Solo, boa tarde, Gol 755, Lebron. Diante ele, ele pôs na 1-0, Gol na 396. Confirme indicada. 2509. Iniciou som para 1809, 09 que o precede, um Airbus 320 da TAM, na sua posição de 12 horas, 10 milhas. Reduzindo para 1809-090. Controle recife, Gol 395, a intenção é o final do R9 para a pista 1-0. Após a etapa, pode coordenar para voar o Serra Vitor 368. Gol 395, mantenha a chegada na área, aguarde autorização para o Serra Vitor 368. Excelente, obrigado. Serra Novembro e Vitor, autorizado, final, reposto estabilizado. Estabilizado, final, Serra Novembro e Vitor. Recusando uma vez, passando e tapa, mantendo 4000. Curva à esquerda, proa 360. Correção, mantenha a proa, aguarde vetor para interceptar a final do procedimento. É a curva novembro. Confirmando, mantenha a proa, mantém proa de duna. Salvador, o TAN 3297 na posição 2 está pronto para o XBX na mesa. Golf Mike Alpha, acione 5510. 1-0. Papatango Eco Zulu 90, esquerda pro A360. Esquerda 360, Eco Zulu 90. Golo 3, Golo 396, livrando na sua escuta. 396, boa, via Alfa, reportando da Juliette. Via Alfa, vou reportar da Juliette. Agora, o Golfo Mike Alpha pode iniciar a descida? Desça para nível 050, Golfo Mike Alpha na proa de Bonf para interceptar a chegada Bonf. 050, proa de Bonf, Golfo Mike Alpha. E esse é autorizado em 8.0. 3567, autorizado pouso na pista 1-0, vento de 100 graus com 10 nós, primeiros 90 metros, indisponíveis. Ciente, livre pouso, pista 1-0 para 3567. Papatango Eco Zulu Novembro, desça para 3.000 pés, ajustando 011. Para 3.000, 011. Novembro, mantém a proa? É, Eco Zulu Novembro, mantém a proa. Tem essa Juliette, bom, 75. Tango Eco Zulu Novembro, reação uma navegação na proa de duna. Na proa de duna, Zulu Novembro. Report, Salvador VOR, Romeo 12685. November Victor, complete final, chame torre 118, décimo 6. 1186, Sierra November Victor. Gol 1395, subvetoração, curva esquerda pro A0, 10, limitado pelo localizador, gol 1395. Esquerda 010, vai fazer o GPS, ok? Gente. Limite é radial 290 Salvador, gol 1395. Aqui após a passagem sobre o marcador estão, tem intenção de modificar as regras de voo, para seguir todos os apps do 97, senhor. Gente, aguarde a autorização, Sierra November Victor. Guarda. Desça para 2.000 pés, aguarde transferência para a torre, é a coluna 90. Falando. Controle, boa tarde, 35488. Livre a decolagem, está 3835. Desce inicial nível 080. Aman para o 080, 3488. Sam, segue para o portão número 4, voo 76. 396, foi tráfego da companhia, sua frente em seu ataque, você vai prosseguir para o portão 9. Gente, eu estou pelo nome da companhia ISO 4, eu vou para o 9, 396 agora. Chamado e pronto para o táxi, o TAN 3217. Está com 1970 a bordo, tem 3 horas e 30 de autonomia, alterna agora, Luiz. 2017, Índia Alfa, 1011 no ajuste, 18,6 quanto espera. 18,6 quanto espera, obrigado, tem um bom final também, ganha, amigo. Obrigado, bom gol. Ground, good afternoon, this is Bianca Brazil 6321, gate number 1, ready for pushback and start clearance. 6321, stand by to push, gate 01. Stand by 1, okay. Salvador, batalha, capatão, Victor Foxtrot. Victor Foxtrot, Foxtrot, prossiga. Notificado, voo local pelos corredores para outra missão. 065, Brasília agora, 02. A torre, continue a aproximação e informe na vertical do NDB Simbra. Será autorizado, continue e chame na vertical de Simbra. Ciente. 070. Autoriza o Terra Vitor 368? Vai efetuar o R9, ok? Pra 10. 17, curva direita, corretora, Xerona, 10, controle de Salvador, 1, 9, 35, aciona 0, 1, 2, 1, Vitor, passa. Papai correto, na aerostar? Afirmativo, aerostar. Gente, chama a torre, acionamento táxi, Foxtrot, Foxtrot. Torre para acionamento táxi, Foxtrot. November Victor autorizado pouso na pista 17, vento de 100 graus com 10 nós. Ponte, só November Victor. Salvador, boa tarde, OTAN 3217. OTAN 3217, autorizado alinhar e decolar da pista no zero, vento de 100 graus com 10 nós. Gente, livre de decolar. Tem alguma aeronave na próxima final aí já? Tráfego vai para a pista 17. Afirmativo. Ecos do Novembro autorizado ingressar na perna do vento pela esquerda, curvando a esquerda agora da pista 17. Aguarde para girar base, Ecos do Novembro. Novembro, sim, avistando o Serra Novembro, Vitor. Sou Salvador, o Papa Santo Vitor, Fox Fox, parte da pressão. Vitor Fox Fox autorizado acionamento, aguarde para o táxi. Autorizado acionamento, chamando a aguarda para o táxi, Fox Fox. Corrigindo, reporte quando estiver pronto para o táxi, Vitor Fox, Vitor Foxtrot, Foxtrot. Para girar base, autorizado girar base na 17, da 17, reporte na final, Ecos do November. Nova. O Sierra November Victor, seu solo foi aos 31 ao liberar a pista, frequência livre, boa tarde. Alivado, grato, boa tarde. Eco Zulu November, autorizado pouso na pista 17, vento de 100 graus com 10 nós. Zulu November, 100 graus com 10. Uno 395, complete, final reinado, base de transferência para a torre. Ah, você escuta? Mais de alfa, você daria um cancelamento com a direta final da 17? Golf Mike Alpha, plano modificado aos 3-2, foi na troada rotatória, desça para 1.500 pés, ajustando 0-1-1. 1.500, confirmando só a pro ideal para a rotatória? Livre táxi para o Pato 5. Conhece Paripe? Negativo, já estamos chegando mais 5 segundos. Gente, vou na pura de Paripe, descendo para 1.500 pés, ajustando 0-1-1. Conhece Paripe, 1.500. Paripe 5488, atingiu Matei 060, a 2 milhas de Amã. 35488, desça para nível 050. 050. Controle, boa tarde, TAM 3217 decolado na Gola em Gonza, você escuta. TAM 3217, contatada na decolagem, suba nível 360, sai da Gola e transição Gonza. Gola em Gonza 360, TAM 3217. TAM 3835, passa nível 1110, chame Recife 128.8, alterna 133.25. 1288-1-3-3-2-5, agora o TAM 3235. Down, Avianca, 6321, ready to taxi. 6321, how many souls do you have on board? Yes, sir, we have passengers 136, endurance time 3 hours and 40 minutes, and alternate Sierra Bravo, Charlie Fox. Okay, how many passengers do you have? 130. Okay, 130, and total people on board is 136. No, I'm sorry, what was my fault? 136 the total on board, and passenger 130. Okay. Clear taxi via India Alpha, hold short runway 10, power on frequency 118.6, altimeter is 10.11. Okay, yeah, and hold short 12 and 118 is hold short. 395, boa tarde, autorizado pouso na pista 10, o vento é de 100 graus com 10 nós, os primeiros 90 metros estão indisponíveis. Eita, o TLM pouso a 10, gol 395. Solo, gol 755. Salvador, o Papatão Vitor, Fox, Fox, Fox, Fox. Vitor, Fox, Fox, autorizado o táxi, chame para ingressar na pista 17. Chamada para ingresso no 17, o Fox, Fox. Mike Alpha com a 17 a vir. Alta Flora com a 17 a vir. Mike Alpha, chame torre em 1.18.6. Atua, boa tarde. Corre, muito boa tarde, para passar o Golf Mike Alpha, para a próxima rotatória com a 17 a 0. Continue a aproximação. então para 17, mantenha a velocidade, aguarde liberação para o pouso, Golf Mike Alpha. Alpha, mantenha a velocidade. 5 Brasília, qual nível? 380, se o senhor já tiver algum, eu também aceito. Será coordenado 38, número 2. Ok, obrigado. Nada. Alfa está visual com a aeronave da Gol na final do ano zero. Temativo. Gente, é o número 2 para o pouso. O número 1 é a aeronave da Gol. Continue a aproximação, aguarde liberação para pouso na 17, Golf Mike Alfa. Capa, e o estimado em Confins é a 17:50. Recife, frequência 288, alterna 1933, decimal 25. 288, 3325, então 3217, tem uma mostrada também, amigo. Controle Salvador, é o Papa Romeu, Fox Mike Victor. Está visual, mantendo nível 1 na 115. Fox Mike Victor, mantém as condições visuais, ingresso e corredor caixa prego, em forma para descida. Afirmativo, mantendo condições visuais, vem formar em caixa prego, pronto para descida. Libere a pista direita, chame o solo, 121 decimal 9. 219. 6. 386, 5488. Avianca 631, clear for lineup and maintain position, runway 10. Lineup on wait, runway 10, Avianca 631. 36. Aerovia, serviço 58. Decolagem no zero, curva direita, saída gole Gonza. Controle 1935, transponder 5513. O Vitor Fox Fox autorizado a alinhar e manter na pista 17. Deu mais 30 segundos pro Vitor Fox Fox. Ciente, Avianca 631 cleared for lineup and take off runway 10, wind is 100 degrees, 10 knots. Clear for take off runway 10, Avianca 631. Sete, ordena Galeão, link da formação da Alfa. 395 via Alfa, reportando para Juliette. Alfa, reportando para Juliette. 075, formação Eco, aguarde Galeão, segundo para cópia. 077, confirmando, aguardando. 1925, cópia. Cópia, prossiga. 925, autorizado Brasília, nível 34, negativo 38, aerovia Pesolo no 7. Decolagem 1-0, curva direita, saída gole Gonza. Correção, saída gole, transição, o fito. Controle 1935, transponde 5516. 5488, autorizado pouso na pista 1-0, vento de 100 graus com 10 nós. Autorizado pouso na 1-0, 5488. Afirma, saída gole, transição, o fito, reporte pronto.